amor? Vejo sim, passando na Globo, na novela das seis. Orquestra? Claro que eu escuto, mas é a orquestra das ruas, onde maestros são os de menor. E o violino? O violino tu já vai saber o que é. Nem apologia não, cuzão. É só a realidade exposta, sendo relatada sem a maquiagem. E aqui, parceiro, aqui é antissistema. Curte só aí. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. É onde o violino toca, a bala ré, trilha sonora. Enquanto eles ganham Oscar, outro irmão vai embora. Já não ouço mais orquestra por causa dos ratapô. O som nem compara. Corre a lágrima, mesmo sorrindo, abafa a dor ouvindo o violino. Enquanto uns fazem a festa, outros fazem reféns. Descarrega o revólver atrás das de 100, onde besouro ecoa e a flauta seduz. Enquanto tu escuta harpe, o mal acaba com a luz. Segundo a, aumenta o tom, enquanto na viela escura outro descarrega o tambor. Fragilidade na barreira, entra os venenos. Enquanto os cu ganha propina, tem nego morrendo. Sinfonia da noite é trilha de caixão. Tu vai ver engravatado e nego vai pro chão. Familiar de pé pra enterrar um irmão. Enquanto tu fica de pé aplaudindo esses cuzão. Nós tá no fundo do poço e não dá pra mudar. Entra arma e o violina, a arma vai ganhar. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. É onde o violino toca, a bala ré, trilha sonora. Enquanto eles ganham Oscar, outro irmão vai embora. Já não ouço mais orquestra por causa dos ratapô. O som nem compara. Brincando de mímica, mexe o pauzinho. Silêncio total pra ouvir o som do violino. É o destaque da parada e sai na tela. Virou trilha sonora, abertura de novela. Tanto branquelo no meio, só um negão segurando o paninho que limpa o suor dos cuzão. Da onde veio? Ha! Tanto amor, esconde a realidade e inventa altos caô. Brincando de pique, polícia e ladrão. Silêncio total, mais um corpo no chão. A ouve o piano, chora pelo velório. A orquestra ficou muda, enjaulado, tá sem remorso. Pá, pá, pou, pou. É a trilha do gueto, maestro são os de menor. Não os doutor de terno preto que te empurra o caô. Ha, e você se envolve entre a orquestra e a bala. Eu só ouço o som do revólver. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. Ratatá, ratatá, ratatá, ratapô. É quando o violino embaça, quando a bala grita pô. É onde o violino toca, a bala ré, trilha sonora. Enquanto eles ganham Oscar, outro irmão vai embora. Já não ouço mais orquestra por causa dos ratapô. O som nem compara.